3197, AMI Recife, frequência 1-3325, 1251. 3325-251, passando agora 154, 3197, boa noite. Boa noite. Voo no 613, informação em curso a Quebec, Brasília 360, pronto, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, via pêndulo 107. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5437 no transponder. 360, aerovia pêndulo 17, decola 10, curva direita. Saída Arbor, Elefa, 208, controle de saída, 5437 no transponder. Gol no meio, no trecho correto, portão 3, chama pronto para o espectacionamento. Camará, vou no lugar. Parou? pela BMA 728 após ETAP, está autorizado? ETAP após Duna, autorizado final LS, Web 6728. ETAP Duna, está autorizado 6728. Controle Salvador, 3662, vai ser 257. Vai. Então, 3662, acione identificação. Desse, mantenha o nível 050, autorizado chegar na Mare, aguarde o procedimento de LS X-Ray. Esse é 050 na Mare, poderia voar a posição estável, 3662? Entendo, então, que solicita agora o procedimento RNAVE. Após o TAP, voo ser aviso 366, autorizado voar direto no rumo de TAP. Não, nós devemos executar o ILS X-Ray, só que vamos na chegada da Mare e a posição estável, 3662. Ah, ciente então. Então, ETAP está autorizado o procedimento da RNAV. É o X-Ray, tá? O ano ETAP 3662. Salva, Ursa, né? Alfa Vitor Delta. Alfa Vitor Delta, no Terra? É, meu nome é Bota, posição 8. É, autorização também de check do motor na posição aqui, marcha lenta. Sente do check de motor em marcha lenta, reporta no término, Alfa Vitor Delta. Vitor Delta. O 728 está estabilizado. Complete final ILS, chame agora a torre 118 decimal 95. 18 95 6728. Então 3662 após o TAP, 2000 autorizado final do procedimento. Gente, após o TAP, desce para 2000, autorizado ILS X-Ray, está 0 96728, QNH 908, continua a aproximação, reporte do externo, baixada e travado. Você está baixada e travado, ou 6728? Sim, Desde a ponte no externo, é 6728. Tenente Amaral, 6728. Salvador, voo 1885, ciente informação Quebec. Avião 07, prossiga. Mantenha regras de voo visuais, reporte próximo a Itapuã, o avião 07. Uno 30 grau 09 mais. Está autorizado o pouso, 6728. 60, decolada pistão no zero após curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Pertulo 16, transponder 5444, controle após no 208, gol no 885. Gol no 885, correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Gente, gol no 885. Web6728, no solo 51, libere pista pela direita, chame o solo, 212-9. 209, galera, 02. Controle ao guardião 07. Solo, Salvador Web6728, boa noite. Jet 6728, boa noite, táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04 ao portão, pro 6728. Para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre 1-1-8-6-2, corrigindo, 1-1-8-9-5. 3-2-9-5, grata. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está na vertical aqui de Itapuã, 500 pés, deixando a pouco no Gré. Da presídio autorizado, pouso no Gré, Guardião 07, vento no aeródromo 120 graus no 0 nós, agilize. Gente, agilizando o Guardião 07. Maravilha, obrigado. Posso falar direto do Dona lá ou não? Autorizado. Direto do Dona, obrigado. Autora de Salvador, é o azul 4070. Nada, chegada Mari, descendo para o 1570. Azul 4070, sendo identificação, desça até 5000, ajuste no 097, aguarde o final, ele é X-ray. Descendo para 5000, ajuste no 097, ajuste 4070. 3258, desça e mantenha 3000, ajuste no 097. 3017, está 3258. Duas milhas de Duna com Campo à Vista, tá? 3662. Autorizado o final, chame agora a torre 1895, tá? 3662. 2895, obrigado, boa noite. Final pro Grae, Guardião 07. Guardião 07, autorizado pouso no parte do Grae, vento, norte, posto no solo controlado, Guardião 07. No portará controlado, Guardião 07. Na minha 310, copiou? Controle Salvador, Oxa na minha 310. Oxa na minha 310, aciona identificação, desça e mantém o 0620, chegada Mari. Que escolha 0060, Mari, Oxa na minha 310. Autoriza para o azul 470, boa de Itapu, tem uma formação do lado de Mari, com o 3 de Itapu. Autorizado Itapu, azul 4070. Autorizado para o Itapu, azul 470. Então 3258, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000 pés, autorizado ILS, 3258. Torre Salvador, boa noite. Tá 3662, passando Simbra, baixado e checado. Tá 3662, QNH 10018, vento 130 graus 08, nós autorizado pouso pistão no zero. Repouso pista 10, tá 3662. Vai 107, no solo 56, frequência livre. Salvador, autoriza o azul 470 manter velocidade 270. Né, 270 até que ponto, azul? O 70 até que ponto irá manter a velocidade 270 mais? O azul 470 para a gente manter o 270 até. Acidente. É Ponte reduzindo. Temos tráfego já que nós solicitamos acelerar. Está 10 milhas à sua frente, o aeronave Airbus, ok? É Ponte iniciando redução. Desse mantém agora a altitude de 3 mil. Descendo para 3 mil, informará iniciando redução aos 17 O Xarém é 310, desse mantém a altitude de 4 mil. Para 4 mil, Xarém é 310. Então 3662 no solo 58, livre pista pela direita, chama solo 121 decimal 9. Chama solo 1219 até 3662. Controle de Salvador, o azul 470 reduziu para 250. Salvador, boa noite. Tá 3662, virou a 3 por 1. Tá 3662, boa noite. Táxi via Alfa Juliette 08, é o portão. Alfa Juliette, para o 08, 3662. Está livre aproximação, informe estabilizado no localizador 3858. Chamarei. Controle, boa noite, seu primo, 5218, boa noite. Identificação, desse mantém um 050, chegada à mare. 050, chegada à mare, 5218. Xané 6310, reduza para 179. Reduzido para 1609, né? 1970. Estabilizado, está 3858. 3858, complete a aproximação e chame a torre de Salvador em 11895. 1895 a torre, muito obrigado, boa noite. Azul 4070, livre aproximação, desça para 12 mil pés, informe estabilizado no localizador. Livre aproximação, descendo para 12 mil pés, azul 4070. Torre Salvador, boa noite. Tá 3858, final da 10, baixar travado. Tá 3858, quem negar no 08, vento 130°099, autorizado pouso pistão na 0. Comi 18, livre pouso na 10, 3858. Já emissão redução azul 4070. Trip 5218 foi Itape. Trip 5218 autorizado Itape. Afirmativo, 5218, pro Itape. 13. No localizador, azul 4070. Azul 4070, complete a aproximação, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Completa aproximação, a torre 1 no 8 decimal 95, azul 4070. Para prosseguir a descida, Xenem 310. É 310, complete descida para 12 mil pés, livre aproximação, altímetro em Salvador 1 no 0 no 8, informe estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador, 310. Livre, vai para 398, acendo a identificação, desce até o 060, chegada mais. 018, azul 4070. Solo 04, libere pista pela direita, chame solo, 1219 decimal 9. 219, chamarei, 3258, obrigado. Boa noite, está 3258. Baixado, travado. Azul 4070, autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Autorizado pouso pistão no zero, azul 4070. Obrigado, boa noite. Boa noite. 360 para 30 galeão. AB5827, Quebec, confere, guarde cópia. Aguardando.